CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. São 10 horas e 5 minutos deste sábado, 9 de fevereiro de 2013, sábado de carnaval. Está chegando o CBN Foz Esportes. Temperatura em Foz do Iguaçu é de 25 graus na Terra das Cataratas. Eu sou Bruno Zanetti e vamos aos destaques do programa de hoje. Taça Foz de Futsal começa no dia 8 de março no ginásio Costa Cavalcante. Ainda falando de futsal, Copa Cataratas define a tabela e a equipe iguaçuense do Foz Cataratas Futsal estreia contra o Jaraguá no dia 25 de fevereiro. Meia atacante Daiane Moretti, da equipe da ADI Foz do Iguaçu, é convocada para a seleção brasileira. Neste final de semana está ocorrendo a última etapa do projeto Verão Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Tudo isso e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações do esporte para você, começando pelo futsal. A diretoria da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão informou nesta sexta-feira que a data final para as inscrições das equipes na 26ª Taça Foz de Futsal será no dia 28 de fevereiro, com o arbitral ocorrendo em 4 de março. O motivo é que muitas agremiações só retornarão às atividades após as festas de carnaval. A abertura do torneio ocorre no dia 8 de março, uma sexta-feira, no ginásio Costa Cavalcante. Confirmando o número mínimo de 4 equipes por categoria, a competição poderá ter até 21 categorias, sendo 7 na chave ouro, com sub-7, sub-9, 11, 13, 15, 17 e a competição adulto. Pode ter 5 categorias na chave prata, sub-9, 11, 13, 15 e 17. 4 na chave bronze, com sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. E mais 4 na chave feminina, com sub-13, sub-15, 17 e também categoria adulto. Em 2012, a Taça Foz de Futsal reuniu 1.900 atletas, divididos em 170 equipes. Ao todo, 613 partidas foram disputadas, com 3.300 gols marcados. Além disso, a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão manteve a parceria com a RPC TV Cataratas na divulgação do evento e reportagens especiais. São 10 horas e 8 minutos, ainda falando de futsal, a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão informou também na tarde da última quarta-feira a tabela de jogos da Copa Cataratas, quadrangular amistoso que vai envolver as equipes do Foz Cataratas Futsal, Joinville e Jaraguá, esses de Santa Catarina, além do Corinthians de São Paulo no ginásio Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu, entre os dias 25 a 27 de fevereiro. De acordo com a tabela, o jogo de abertura, às 7h30 da noite, será entre Corinthians e Joinville. Na sequência, Foz Cataratas Futsal e Jaraguá entram em quadra. A segunda partida do time iguaçuense, no dia 26 de fevereiro, será contra o Joinville e vai encerrar a sua participação no dia 27 contra a equipe corintiana. Estão confirmadas as presenças dos campeões mundiais pela seleção brasileira, Thiago e Vander Carioca, pelo Joinville, e além do Simi Franklin e Schumacher pelo Corinthians. Portanto, de 25 a 27 de fevereiro, prestigia esse evento no ginásio Costa Cavalcante, é a Copa Cataratas Futsal, com as presenças do Foz Cataratas, Joinville, Jaraguá e também do Corinthians. São 10 horas e 9 minutos, chega ao fim neste final de semana, de sexta, na verdade começou ontem, né? E vai até domingo o Verão Paraná 2013. A última etapa vai acontecer, ou está acontecendo, nas cidades de Marechal Cândido Rondon, São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia, Santa Helena, além das cidades de Entre Rios do Oeste, Guaíra, Terra Roxa, Pato Bragado, Diamante do Oeste e Foz do Iguaçu. As atrações do Verão Paraná na Terra das Cataratas iniciaram às 8 da noite nesta sexta-feira com o show de abertura de Léo Max e Renan na Praça da Bíblia. Já neste sábado e no domingo serão oferecidas várias atividades de recreação e lazer. O evento de impacto do município será o torneio de vôlei de praia feminino e masculino, que acontece na quadra de areia do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante a partir das 9 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer, podiam ser feitas na Secretaria, mas também podem ser feitas no local da competição, e o valor é R$ 40,00 por dupla. Entre os primeiros colocados, serão distribuídos premiação de R$ 1.000 para cada naipe, masculino e feminino, além de troféus. Portanto, neste final de semana, a última etapa do projeto Verão Paraná 2013. Essa semana, a meia atacante da Associação Desportiva Iguaçuense, ADI Foz Futebol Feminino, Daiane Moretti, foi convocada para a seleção brasileira. Foi convocada pelo técnico Márcio Oliveira para um período de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Foi a primeira convocação da seleção neste ano de 2013. Daiane Moretti conhece já o técnico Márcio Oliveira de outros confrontos, já que ano passado, na semifinal da Libertadores, ele era o técnico do São José dos Campos, interior de São Paulo, que perdeu, né? A equipe paulista acabou perdendo para a ADI nos pênaltis por 4-3 após empate em 1-1 no tempo normal. Essa não é a primeira vez que Daiane vai usar a camisa amarelinha. Ela estreou na seleção sub-20 em 2008 e em 2009 e 2010 já fazia parte da equipe principal, assim como agora em 2013. Lembrando que a ADI venceu a primeira partida da Copa do Brasil no sábado passado contra o Comercial lá na cidade de Castelo pelo placar de 1-0 e joga no dia 16 de fevereiro aqui em Foz do Iguaçu, podendo até empatar para avançar às oitavas de final. Caso avance, o adversário já está definido. Será o Duque de Caxias, que passou pelo clube Jaó de Goiás ao goleá-lo por 4-1 lá na cidade de Goiânia. Agora são 10 horas e 12 minutos. Ontem, o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, esteve aqui na CBN concedendo entrevista a respeito de um projeto que está sendo desenvolvido no Jardim Jupira, a construção de um campo de futebol para categorias de base. Ele comentou a respeito desse projeto. Já começou a terraplanagem e o gramado, a grama esmeralda, que quem conhece de campo de futebol sabe que é uma grama de qualidade também, já está liberado para aquele campo. Então a gente fica muito feliz porque é uma comunidade carente, que não existia até hoje nenhuma área esportiva, e nós sabendo da importância de ter uma praça esportiva no local também, principalmente trabalhando projetos sociais com as crianças, dando uma oportunidade também nas categorias de base, fomentando os apaixonados de futebol daquela região para estar jogando campeonato amador, veterano. Então, nós estamos muito felizes. Anderson também comentou sobre a aproximação dos X Games, que acontecem em Foz do Iguaçu de 18 a 21 de abril. E já tem obras também, claro, em andamento. Já começou a terraplanagem no terreno da Infraero, né, do Parque da Infraero. Já começaram as obras, o pessoal da Brunoro já veio definitivo, já estão morando em Foz do Iguaçu, alguns americanos também. Nós estamos bastante felizes, né, porque está se aproximando esse grande evento, está tendo um retorno de mídia maravilhoso para a cidade de Foz do Iguaçu. Está aí, portanto, o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, falando a respeito aí dos X Games e também do projeto lá no Jardim Jupira. E a equipe do Flamengo no basquete, no Novo Basquete Brasil, vem mantendo aí um recorde de invencibilidade. Já são 20 rodadas sem perder no torneio nacional. E quem traz os detalhes dessa campanha é o repórter Felipe Santos. O torcedor rubro-negro é conhecido pela sua paixão incondicional e otimismo desenfreado quando o assunto é o Flamengo, o que não se restringe ao futebol. E o mais recente motivo de orgulho vem das quadras, pois nem mesmo o mais otimista rubro-negro poderia imaginar o que viria pela frente quando a temporada do Novo Basquete Brasil começasse. A equipe recém-reformulada venceu o primeiro, o segundo, o terceiro, o 14º, o 15º, e lá se vão 20 rodadas de invencibilidade, a maior sequência na história do NBB. Algo que, apesar da cobrança constante, nem mesmo o técnico da equipe, José Neto, esperava. Se você fala pra mim, me pergunta se eu tava esperando isso, é claro que não. Ainda mais um campeonato duro como é o NBB, isso fica ainda mais difícil. A boa campanha, que culminou no novo recorde de invencibilidade, acabou até tranquilizando o lesionado Marcelinho, que nem pensa em apressar a recuperação. Sinceramente, eu tô preocupado com a minha reabilitação, né? O prazo estipulado, que é o prazo padrão, que é de 5-6 meses, se eu cumprir esses 6 meses, esse campeonato eu já não jogo mais. O bom momento deve fazer até com que o basquete do Flamengo troque de casa, deixando o modesto ginásio do Tijuca Tênis Clube para atuar no Maracanãzinho. A tática, entretanto, vale apenas para jogos contra adversários tradicionais, como Franca, Uberlândia ou Brasília. Para a estrela da companhia, o Ala Marquinhos, a troca de ares pode ser boa. Eu tô encarando com muito bons olhos isso aí, porque a gente não joga no Tijuca ali, que muita gente tem ficado para fora, ficou triste, então a gente fica feliz que vai ter um palco muito maior para cada vez mais suportar a torcida do Flamengo, que a gente sabe que é muito grande. O bom momento do basquete rubro-negro contrasta com a má fase e o corte de investimentos em outras modalidades tradicionais do clube, como a ginástica, que segue sem local para treinar desde o incêndio no ginásio da sede da Gávea, e a natação, que viu a equipe ser desfeita e a piscina interditada por causa de um vazamento. Mas o diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, Marcelo Vido, descarta cortar investimentos do basquete. O único esporte que teve um corte, mas enfim, o corte na verdade não foi renovado os contratos dos atletas de natação, em função de vários, né, aspectos aí que foram já informados, desde a piscina que não tem condição de treinamento, os atletas que não viviam no Rio de Janeiro, não frequentavam a Gávea, e também pela própria falta de recursos financeiros. Mas deixar de ter alguma equipe não vai deixar de ter, não. Ainda não se sabe até quando durará a invencibilidade do Flamengo no novo Basquete Brasil. Fato é que o time irá aos playoffs com uma boa vantagem, pode sim sonhar com um título invicto. Se o clima entre jogadores e comissão técnica é de tranquilidade e foco no título, o torcedor rubro-negro compra sem pestanejar a boa fase do basquete e já considera o time imbatível. E como tudo no Flamengo ganha uma proporção diferente, o céu é o limite para um grupo que não sabe o que é perder. Do Rio de Janeiro, Felipe Santos. Obrigado, Felipe. Está aí, portanto, alguns dos detalhes desta campanha do Flamengo no novo Basquete Brasil. 20 jogos de invencibilidade à equipe rubro-negra no basquete. Falando agora novamente de futebol, acho que todos já devem estar sabendo aí da grande movimentação que teve no mercado futebolístico, né, no mercado de jogadores nesta sexta-feira, a ida do atacante argentino Barcos, que estava no Palmeiras, para a equipe do Grêmio. O Grêmio vai pagar R$4 milhões pelo jogador, além de ceder 4 atletas, que muito provavelmente serão Léo Gago, Leandro e Rondinelli por empréstimo de 1 ano, além do zagueiro Wilson, que brigou com o técnico Vanderlei Luxemburgo lá no Equador, quando a equipe se preparava pela pré-Libertadores. Esse deverá ir em definitivo para o Alviverde. Além disso, o Grêmio vai pagar partes da dívida que o Palmeiras estava devendo para a LDU do Equador, que é o time que detinha os direitos do Barcos, e também parte dos salários. O atacante deve chegar a Porto Alegre daqui a pouquinho, até às 11 horas da manhã é prevista a chegada do Barcos lá no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e o Grêmio corre contra o tempo, né, para inscrevê-lo na Libertadores, já que a CBF entrará em recesso, apesar de ter deixado um plantonista para registrar no boletim informativo diário. Além do Barcos, tem o lateral esquerdo André Santos, que está no Arsenal da Inglaterra, para tentar aí ser inscrito na Libertadores deste ano. Falando agora de campeonatos estaduais, o Campeonato Paranaense tem rodada neste sábado com 2 jogos. Às 4h20 da tarde tem Arapongas e Coritiba. J. Malucelli e Operário se enfrentam às 16h30. No domingo, às 17h, no Estádio do Café em Londrina, Londrina e Atlético Paranaense. O Paranavaí recebe o Cianorte às 17h deste domingo. Às 19h de domingo tem Toledo e Nacional de Rolândia. E às 19h, Paraná Clube e Rio Branco de Paranaguá. O Coritiba é líder do campeonato com 14 pontos, 2 a mais que o J. Malucelli e Paraná Clube. O Londrina aparece em quarto com 11 e o Atlético Paranaense atualmente ocupa a 7ª posição com 7 pontos. Campeonato Paulista, CBN transmite hoje, a partir das 16h, Corinthians e São Caetano. O jogo começa às 16h20. Durante a partida, teremos informações, claro, de Guarani e São Paulo, que também jogam às 16h20. Neste domingo, tem entre os times considerados grandes de São Paulo, temos Santos e Paulista às 17h e às 19h, Mojimirim e Palmeiras. E no Campeonato Gaúcho, hoje, o Grêmio, que ainda não poderá contar com seus reforços, joga contra o Juventude em Caxias do Sul às 16h20 e às 19h30 o Internacional enfrenta o Pelotas. Agora são 10h21, não dá tempo para mais nada. Vem aí o CBN Entrevista e às 11h tem o CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia. Nós voltaremos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana, bom carnaval, até lá! CBN Esportes.